É muito comum, negão, hoje o senhor vê ex-batuqueiros, ex-macumbeiros, ex-umbandistas se convertendo a uma religião evangélica, a uma religião católica. É muito comum. O meu nego veio para mudar. Ele é o contrário de um evangélico que se tornou um umbandista. Porque hoje ele usa a palavra daquele grande lá de cima, ele usa conceitos umbandista para tentar fazer com que os filhos da casa dele se tornem pessoas melhores. Negão, vamos combinar assim. Tudo que eu responder para o senhor essa noite, ou tudo que eu falar, É. vai de acordo com o que eu aprendi. Tá Porque certo. o Exu também aprende, negão. O Exu não é detentor de toda a sabedoria. Sim, senhor. Ele sabendo que eu era filho dele, mas não sabia que eu era filho dele, começou assim a dar cargos para mim, dentro lá dos fazendas do reinado dele. Eu era como se fosse um braço direito, digamos assim, do patrão. Aconteceu que, negão bonito, olho verde, ele teve uma filha com a mulher dele, parecida de idade comigo, que automaticamente era minha irmã, mas eu não sabia. Nos apaixonamos. Nos apaixonamos. E o senhor sabe como é que é, né, negão? O senhor é humano hoje. Sim. Aconteceu o que tinha que acontecer entre homem e uma mulher. Ah. O patrão descobriu, mesmo sabendo que eu era filho, bastardo, mas era filho, ele tinha que honrar a honra da filha real, né, filho? Ah. Era a filha original dele, tinha que honrar a filha dele. Me aprisionou lá num quarto, numa redoma redonda lá, negão. Lá no alto. Me aprisionou lá dentro. Hoje eu sei quanto tempo se passou. Quando eu estava lá dentro, eu não sabia. Foram 40 dias e 40 noites. Ele pegou e chaveou com uma chave e jogou a chave fora. E lá dentro eu fiquei com fome e com sede. Uma ferida na minha perna direita. Por isso que eu disse que eu morri atrofiado. Porque aquela ferida se alastrou pelo meu corpo. Onde a dor era imensa. Mas a dor da matéria não era mais forte que a dor da fome, negão. A dor da sede. Mas eu resisti 40 dias e 40 noites. Só que, de repente, saí da matéria. Não. Por isso que hoje me adotaram na falange de Tiriri. Eu não tinha culpa de não saber que ela é minha irmã. Foi feita uma injustiça comigo. Foi mesmo. E a mesma chave que trancou aquele lugar que me aprisionou, hoje eu uso para abrir o caminho de quem está trancado. Nossa. Então isso é prova que o senhor superou a mágoa. Isso é. Não tenho raiva, até porque o Exu não tem coração, apenas tem sentimento. Não tenho raiva de quem me fez. Não tenho raiva da minha vida passada. Não tenho raiva de nada. Porque a raiva é um sentimento que o ser humano não deve guardar dentro de si. Então, quem pensa que se tornar Exu é um castigo para gente maldosa, se engana. Não, legal. Para mim não foi nem castigo. Para mim, vou dizer a palavra bem certa, foi uma bênção. Porque hoje, como Exu, estou fazendo muito mais quando vivo. Quando eu vivo, servi apenas um senhor. E bem servido, negão. Nunca roubei, nunca passei a perna nos negócios dele. Mas servi apenas um senhor. Hoje eu sirvo a vários senhores. Hoje ajudo vários senhores. E ninguém me paga nada por isso. A minha gratidão para vocês hoje é a luz que eu vou recebendo a cada atendimento. Nossa. Então, uma coisa que é interessante para a gente, seu Tiriri, é também saber o que acontece com a gente depois que morre. E se o senhor lembrar, o senhor podia compartilhar um pouco como é que foi quando o senhor se encontrou no mundo desencarnado? Alguém veio buscar, sua mãe? Estavam vivos ainda, quando eu desencarnei. Ah, eles ainda estavam vivos. Nossa, então o senhor morreu jovem. 33 anos. Nossa. Na terra, nessa idade. Que difícil. Tá certo. E aí, o que que o senhor se lembra? O senhor gostaria de comentar o que que aconteceu exatamente quando o senhor acordou do outro lado? Negão, vou dizer o que aconteceu. Vamos citar assim, porque como eu sou, querendo ou não, sou bem mais novo de terra do que Dona Padilha. Também na espiritualidade, tenho bem menos tempo que Dona Padilha no mundo espiritual. Se eu disser que eu sou igual a ela, eu seria soberbo. Vamos citar passo a passo, mais ou menos, de como aconteceu. Vou ter... Tá legal, fazer um buscado lá na mente, lá no espiritual. Sim. Porque o senhor sabe que cada fase da espiritualidade, a mente material do espírito, a mente da vida terrena que ele teve, vai caindo no esquecimento. Estava lá preso, aquele barulho de chave, certo? Certo. Não sei quanto tempo, que amanhecia, clareava, clareava, amanhecia, lá estava eu. Desesperado, batia na porta, batia nos cantos da parede, ninguém me escutava, ou se me escutavam, fingindo que não escutava. Aquela ferida foi se alastrando pela minha perna, foi doendo, a fome doeu muito mais, como eu disse para o senhor. Isso. Apenas me deitei e esperei acontecer, até o momento, negão, que de repente veio como se fosse um choque. Eu só olhei aquela matéria. Olhei aquela matéria que parecia ser eu, mas não sei se era eu. Estava ali, caindo no chão. Questão de segundos, uma escuridão. Uma escuridão que até hoje não sei onde eu fui. De repente, negão, me veio como se eu abrisse os olhos. O senhor fechar os olhos e abrir os olhos, está numa multidão. Nessa multidão, tinha um senhor lá, mais de idade, encaminhando. Lá e cá, cá e lá. E eu não entendi o porquê ele estava lá. Sei que de repente esse homem chegou e falou, o senhor vai para lá. E eu apenas fui. Não via mais matéria em mim, não via meu corpo, não via nenhum corpo humano, apenas via vultos. E lá foi. E lá só escutava vozes. Faz isso, faz aquilo. E fui fazendo. Tanto que, hoje, negão, como eu falei no começo, estou dizendo para o senhor o lado que eu aprendi e como eu fui feito Exu. Tanto que hoje, negão, eu não enxergo quanto em espírito tão bem quanto enxergo como matéria incorporada. Quando eu estou em espírito, negão, eu vejo mais campos de energia do que as matérias propriamente ditas. Quando eu estou incorporado, além das matérias, eu vejo os campos. Por isso que eu digo que eu vejo mais incorporado do que em espírito. Ah. Eu só via energias, só via campos de energias, cada um com uma cor diferente. Eu fui seguindo a cor mais clara possível. Este aparelho com esse trabalho hoje, negão, vou contar para o senhor, é o segundo que eu trabalho. O primeiro aparelho que eu trabalhei se encontra vivo na Terra ainda. Só que hoje ele tomou um rumo diferente na vida dele. Desistiu de trabalhar com o Chitiri. Mas a minha função sempre foi ajudar e servir Dona Maria Padilha. Como ela acho que já conversou com o senhor sobre isso, ela também não foi a primeira matéria que ela chega, ela teve outros terreiros que ela chegava, não foi, negão? Foi. Num desses terreiros que ela era dona, negão, já foi dona de um terreiro, Dona Maria Padilha. Este não é o primeiro que ela é dona. Como partido. Nesse terreiro que ela girava, que ela era dona, tinha um neguinho lá que trabalhava comigo. O neguinho desistiu de trabalhar comigo. Eu não desisti de ter minha evolução. Dona Padilha viu, no lado espiritual, que eu era um chumbom, trabalhador, e me carregou com ela. Entendi. E por que que o senhor então não entrou para a falange da Padilha? O senhor já era Tiriri já? Já era Tiriri, negão. Até porque eu não posso entrar para falar de Pombagiana, negão, sou homem. Não, mas é isso que eu ia perguntar. Não pode, porque a gente sabe que espírito não tem sexo, a não ser por conta da ligação que ele tem ainda com, nossos, com esses planetas e essas evoluções. Não acontece, então, de uma moça desencarnar e adotar a roupagem espiritual masculina de uma vida passada e ela entrar para uma falange de Tiriri, por exemplo? Legal. Podem me chamar de louco, podem me chamar de sem fundamento, mas como eu digo e repito, eu só falo aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu não falo. Claro. Para tudo tem um ponto de escape, não tem, negão? Sim, para toda regra uma exceção. Por hoje, o meu negão é um aparelho fresco na terra, respeito do lado dele. Deixa eu ver. Vamos supor que ele desencarne e vai ter que trabalhar na linha de Exu. Ele é fresco. Isso é homem, como a gente é mulher. Qual dos lados que ele fica, negão? E aí, essa é uma boa pergunta. Se a pessoa na Terra é homossexual, quando ela desencarna, ela vira Exu ou Pombagira? Para isso existe um Exu chamado Exu de duas cabeças. Nossa. Tudo tem um ponto de escape, negão. Ah. O universo é perfeito. Só o ser humano que faz dele uma imperfeição. Mas disso se segue, então, que todo Exu que é de duas cabeças teve, vamos dizer, essa condição enquanto encarnado. Ah, é para isso, entre o requisito que o senhor falou. Toda regra tem sua exceção. É, tá certo. Não posso dizer que todos, né, negão? Não, claro. Negão, só me dá só uma lupa dele. Chegou dois compadres aqui, só vou cumprimentar. Tá. Alô, filhos do barraco. Eu vou aproveitar e pedir para o senhor se o senhor gostaria de aceitar o convite para mais uma hora de diálogo aqui comigo. Negão, aproveitar que eu estou na terra, quase não vem, negão, estou pelo senhor. Oh, porque eu vou chamar a Padilha. Não que eu tenha ciúmes dela, negão. O senhor, eu não tem coração, mas tem sentimento, né, negão? É. Aqui no barraco é tudo é Padilha, né, negão? É. Olha lá. Negão, tem três marchas na minha volta, só tem a minha. Eita, nossa. Padilha é padilha, não adianta, né, compadre? Pra então, mim vir na terra, negão, só em casa especial mesmo. É. Então vamos lá para o nosso segundo momento de diálogo com o senhor. E vai certamente ser muito bom. Deixa eu ver. Então, começando aqui, senhor Sidiri, só para a gente esclarecer uma coisa, o senhor prefere, o senhor especificamente gosta de ser chamado de Sidiri Lonã ou Lanã? Eu prefiro ser chamado de Tiriri, negão. Só isso, assim só. Isso mesmo. A linha a qual eu venho, eu mostro meu trabalho. E chama de seu Tiriri, tá muito bom. Eu não gosto, negão. Não é assim soberba da minha parte. Claro. E me chame, ô Tiriri. Não, me chama de seu Tiriri. É. Assim como eu chamo o senhor de senhor. O respeito vale tudo, né, negão? Ah, sim, sim. Sim, senhor. A gente ouve dizer que o... Dos Exus, o Tiriri, ele é um dos Exus que é mais alegre, mais sorridente e que tem alguma ligação com a linha de Iori, da linha das crianças. Como é que funciona isso? Negão, aí vem aquele ditado de novo que o senhor falou, toda a regra também é exceção. Vamos dizer assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né, compadre? É. O sentido, assim, no caso do meu nego, desta matéria que eu trabalho. Já tem a Padilha, que é aquela coisa que o senhor conheceu. É alegre, espontânea, divertida. É. Se eu chegar da mesma forma, negão, vai acabar se perdendo o respeito. Então tem que ter o equilíbrio. Sim, sim, mas o ela senhor... é a alegria da casa, eu sou a regra, eu sou a ordem, eu que mando. Mas o senhor dança? Danço, negão, danço, eu canto. Tá bom. Mas só com mulher. Tá bom. Mas então, vamos aí, aproveitar que o senhor disse que o senhor canta também. Para as mulheres que estão ouvindo, tem algum ponto que o senhor gosta mais e gostaria de... Isso é. Vou cantar esse ponto para as comadres que estão escutando. Eles estão escutando, mas vai ter que vão escutar. Vai escutar, vai escutar. Essas mulheres que pensam hoje, porque eu não sou machista, negão. Não. Direitos é para todos. Mas o que está faltando hoje é as mulheres da terra assumirem seu papel de mulher. Deixar o homem ser homem. Elas estão perdendo a feminilidade. Tá ajudando, negão? Se esta mulher fosse minha, eu tirava do samba já. Já vou mais. Como que é? Entendeu, negão? Ponto. Então, ficou um pouco longe, mas o senhor quer explicar só a primeira parte? Se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já. Dava uma surra nela e botava no pau pra quebrar. Se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já. Dava uma surra nela e botava no pau pra quebrar. Pra quebrar. O meu amor, eu vou embora pra minha Bahia, eu vou. Eita, mas aí a mulherada não vai... Dar um pau na mulherada, não vão gostar, não. Eu... Negão, você bem franco, pode a mulherada me condenar. Mulher não gosta de homem muito manso, não, negão. É. É verdade, fica estranho, né? Mas é... Então, vamos continuar aqui. Como é que é o relacionamento do Exu com o médium feminino, com a mulher? O senhor está dizendo quando eu atendo uma mulher na terra. Quando o senhor incorpora numa mulher, ou quando um Exu incorpora numa mulher. Ah, sim. Bem explicado, então. Primeiramente, respeitar a matéria que está usando. Esse, como eu sempre digo, como eu aprendi. Tá. Vamos dizer assim, se eu tivesse que chegar num corpo feminino. A mulher por si própria já tem uma vaidade. Gosta de usar uma saia, até mesmo porque num terreiro, por respeito, mulher usa saia, homem usa calça. Usa uma saia, usa uns adornos femininos. O Exu que chega arrancando os adornos que o aparelho está usando é um Exu mal doutrinado. Que ele tem que saber que ali é apenas um instrumento que ele está usando para trabalho. Não é os adornos que vai fazer ele ser Exu ou não ser Exu. Respeitar primeiramente a matéria. Entendi. E tem mais dificuldade no que diz respeito à conexão do senhor como espírito para o corpo feminino, sendo o senhor um Exu? Quando vivo homem? Sim. Não há diferença, negão. Não tem diferença. Eu apenas uso um aparelho para trabalhar. Apenas um aparelho de trabalho. Tá bom. O importante é o espírito que ali está. Certo. E quanto ao seu ponto de vista pessoal como espírito de um homem incorporar uma pombogira? Já foi falado sobre isso com Dona Maria Padilha. Faço dela a minha palavra. Preconceito. Entendi. Sabe por quê, negão? Por quê? Como eu falei para o senhor, que hoje é o segundo aparelho que eu trabalho. O outro, que trabalhava comigo, também era assim, na mesma condição do meu nego. E vou dizer uma coisa pro senhor, negão. Me desculpem, assim, como é que chama quem não é fresco, nego? Hétero? Sim. O ser humano que é hétero, que me desculpe. Mas, negão, não tem pessoas melhores para cuidar das suas entidades do que o homossexual. Não desmerecendo quem é hétero. Não. Mas o homossexual, negão, ele se entrega de corpo, alma, coração para a entidade. São pessoas boas. Homossexualismo, um ser humano hoje que tem atração, carinho e apreço por um outro ser humano do mesmo sexo, negão. No meu ponto de vista de Exu, é de bater palmas e elogiar, porque são seres humanos mais evoluídos. Porque eles não estão ali para amar homem ou mulher. Eles estão ali para amar o próximo, amar o ser humano. Nossa. Entendi. Então, no caso, o que o senhor diz assim, cuida melhor? O que faz assim de diferente? Vamos dar um exemplo, negão. Infelizmente, hoje, religiões. Uma religião evangélica. Eles pregam o que o grande lá de cima prega. Vinde a mim como estás, que eu te aceitarei. Não é assim, negão? Sim. Apenas na palavra, não na prática. Igrejas evangélicas hoje condenam um ser humano evoluído. Condenam um homem que ama homem, mulher que ama mulher. Eles condenam, atribuem isso à coisa do Satanás, à coisa do diabo. Mas não abrem sua mente, a sua visão para ver que apenas é um ser humano que ama ser humano. E o amor é uma dádiva. Aí vão para uma igreja evangélica, vamos supor assim, negão. Vão ser bem recebidos, mas só que todo mundo sabe que é mal visto lá dentro. Então, negão, hoje a única religião que realmente, e vou falar isso, como é que fala assim, negão? Tem pessoas que escutam o que eu tô falando, não é? Tem ouvintes. Sim. E tem pessoas que podem dar suas opiniões. Sim. Tem direito ao comentário. Isso é. A única religião que realmente aceita o ser humano sem discriminação, sem algum preconceito, é a Umbanda. Eu digo Umbanda no sentido Umbanda, Candomblé, Nações Africanas, Exu, negão. Uhum. Mas estamos falando hoje como um Exu de Umbanda pro senhor, por isso que eu falo da minha Umbanda. Claro. Não posso entrar no mérito de outras religiões, a não ser aquilo que me é permitido. Mas a linha dos orixás, dos caboclos, dos Exus, com nós não tem preconceito. Porque nós não olhamos se o ser humano gosta de homem ou se gosta de mulher. Nós olhamos o coração e o caráter. Então a única religião que aceita, a única doutrina que aceita de coração aberto o homossexualismo são as religiões que vêm tanto de matizes africana quanto Umbanda. Tá certo. Então, o senhor acha que no caso, por exemplo, dentro da Umbanda, se tem um moço que se sente mal em ter irmão de fé que é homossexual, o senhor acha que o Exu dele não vai ficar contente com ele? Se o senhor pudesse se especificar melhor para mim, né? Foi complicada a pergunta. Vamos dizer que tem um irmão de fé que fala assim, aquele lá é fresco. E aí ele começa a dizer assim, eu me sinto indisposto com esse rapaz, porque ele é fresco, não gosto dele. Como que a entidade pensa a respeito disso? A entidade não tem preconceito, negão. É ela. Entendi. Vou dar um exemplo para o senhor. Uhum. Como é que diz assim, depois se o senhor quiser fazer assim, um apagado deste trecho, tá. Ou se quiser deixar, uhum. O meu negão, eu chamo de fresco, negão, não é por ofensa. Não, não. O meu negão é fresco. Vamos dizer assim, um homossexual. Uhum. Ele gosta de ser humano. Só que a atração carnal dele é mais para o ser humano masculino. Uhum. Quando ele conheceu o parceiro, o homem em qual ele vive hoje, uhum. Eu cheguei para esse rapaz e falei, negão, não sou muito chegado no que vocês fazem, uhum. Mas eu tenho que respeitar. Onde vem aquela famosa frase de Dona Padilha, gostar um direito, respeito meu dever. Sim. Salve, Dona Padilha. Entendeu, negão? Sim, sim, sim. Não sou muito chegado. Querendo ou não, negão, eu tive uma vida de homem. Claro. A minha vida como humano não me permitiu me abrir muitos leques de conhecimento. Então é difícil. Claro, não vamos condenar aquele que não abre sua mente. Infelizmente, eles não tiveram a oportunidade de aprender. Uhum. E isso tudo, negão, vem de criação, de educação, desde que a criança é criança. Existem, eu sei, não sei por onde, que existe esse lugar que se chama os países, negão, a qual um homem viver com uma mulher só é feio, onde um homem viver com três mulheres é bonito. Isso é cultura, é cultural. O porquê que hoje, nesta terra chamada Brasil, a religião Umbanda, Candomblé, Gueto, Nagô, nações de matrizes africanas, ainda são alvo de preconceito, porque vem de cultura, né? Se o senhor chegar em qualquer lugar hoje e dizer que o senhor é católico, o senhor é bem visto. Se o senhor chegar em qualquer lugar e dizer que é evangélico, o senhor é bem visto. Mas chegar no lugar e dizer que é um umbandista, já ficam meio com o pé atrás com o senhor. Mas a culpa, negão, vem da cultura dos antepassados. E é isso que eu sei que o senhor quer mudar. Esse trabalho é uma bênção de Deus e eu agradeço o senhor e aos espíritos como o senhor e aos médiuns como o seu aparelho que se prontificam a nos ajudar nesse sentido. É isso mesmo. Não é? Porque a gente vê o senhor falando uma coisa, o outro falando outra, a gente entende que é ponto de vista, todos devem ser respeitados e serve para estudar, né? Não é para seguir um e virar a religião daquilo. Isso é. Eu vou dar um exemplo agora. Isso, nego. Até peço ao senhor, se possível, não fazer o apagado. Não. Não vou cortar nada, não. Tava bom. Este médium que hoje está aqui, incorporado com Exu, que Exu, aos olhos de muitos, assusta a palavra Exu. É. Este médium que está incorporado hoje com Exu, nasceu numa família evangélica. Se criou numa família evangélica. Escutando o que era certo, o que era errado. Só que esse mesmo aparelho, a mentalidade dele, a evolução como humano dele, foi um pouco mais evoluída, que ele não se prendeu em palavras, ele se prendeu em fundamentos, naquilo que ele sente, naquilo que ele pensa, não no que os outros falam. Nossa. É muito comum, negão, hoje, o senhor vê ex-batuqueiros, ex-macumbeiros, ex-umbandistas, se convertendo a uma religião evangélica, a uma religião católica. É muito comum. O meu nego veio para mudar. Ele é o contrário de um evangélico que se tornou um bandista. Porque hoje ele usa a palavra daquele grande lá de cima. Ele usa conceitos umbandista para tentar fazer com que os filhos da casa dele se tornem pessoas melhores. Ah, sim, graças a Deus. O senhor, como desde o começo assistiu, o meu nego, ele não faz nenhuma abertura de gira, tanto na Umbanda, quanto do lado de Exu, nenhuma gira, nenhum trabalho, sem antes fazer o Padre Nosso. É. Porque é uma reza. Que eu digo reza, negão, porque é decorado. Que oração é aquele contato direto. É aquilo que tu está falando do teu coração. Isso é oração. Rezar é algo decorado. É. Então o Padre Nosso, negão, é uma reza universal. Que abrange todas as religiões. E foi a única reza que o Filho do Homem ensinou. Lá no monte. É o Padre Nosso. E nesta reza se fala, seja feita a sua vontade. O Menegão fez essa prece, esta reza. Se a vontade do homem fosse que eu não viesse, eu não viria. Então se eu estou na terra porque foi a vontade do homem. Mas é realmente muito importante, né? Graças a Deus aí temos então o respaldo da espiritualidade para continuar com isso, levando essas ideias. O senhor falou que muitas vezes tem a conversão das pessoas, né, de uma religião para outra. Mas eu, pessoalmente, o que acho lamentável, não que isso interessa para o senhor ou para as pessoas. Isso é. É sua opinião. Mas é. E a sua opinião tem que ser respeitada. Então. Mas o que eu acho lamentável, por exemplo, é você chegar num posto de babalaô, pai de santo, e depois se converter para ateu e por frustração, de repente, por querer ter sido alguém que incorporava e nunca ter conseguido, você virar um ateu e depois começar a falar mal do culto da Umbanda, como se fosse uma coisa de louco, gente que tem problema mental. Negão, é porque o ser humano hoje, a pessoa encarnada na Terra, eles querem buscar uma maneira mais fácil de adquirir bens materiais, de adquirir status, de adquirir poderes. Onde eles não conseguem, tem que botar a culpa em alguém e não ir no próprio fracasso. Ninguém assume seu próprio fracasso. Será que acha que daí, depois que mudou de religião, agora o Exu foi dormindo, nada disso mais existe? Negão, se o senhor quiser fazer o apagado desse texto, o senhor faça, mas se não quiser, é um favor que o senhor está fazendo para mim. Vou deixar, vou deixar. Muitos abrem a boca para condenar os umbandistas. Muitos abrem a boca para condenar os candomblecistas. É ou não é verdade? Por aí. Não estou aqui para condenar, não estou condenando. Vou dar o meu ponto de vista como Exu. Vou fazer uma pergunta, o senhor responde se o senhor quiser. Tá bom. O senhor conhece hoje algum evangélico que nasceu em família evangélica, se criou em família evangélica, seguindo o que está escrito na Bíblia, negão, e está até hoje na mesma religião? Ah, entendi. Eu acredito que é difícil existir. Deixa eu ver. Agora o senhor conhece um assassino, um estuprador, que hoje está com um livro preto debaixo do braço, se dizendo evangélico? Acredito que é possível existir. Negão, infelizmente eles querem se esconder atrás de alguma coisa. Querem botar hoje uma máscara que não é deles. Estão usando aquela palavra sagrada do livro, daquela escritura sagrada, para esconder o que está por trás daquela máscara. Hoje, mataram, roubaram, estupraram. Foi o livre-arbítrio. Aquele grande de cima deu o livre-arbítrio para todo ser humano. Eles fizeram tudo o que era de errado. Hoje, para se achar que estão redimidos, vêm e condenam espíritos que vêm aqui hoje buscar uma evolução, não só pelo espírito, mas como vocês, matéria. Não estou condenando, não estou julgando, porque não sou juiz. Mas eu quero ver. É muito fácil julgar hoje uma pessoa que se dedica a servir a espiritualidade. É muito fácil dizendo que a palavra do grande lá de cima é sagrada e tudo mais. Mas nem eles cumprem a palavra. E é hipocrisia isso aí, não é não? Deixa eu ver. Eles condenam, negão. Tá mexendo com o espiritismo é coisa do diabo. Não é assim que falam? É. Negão, Senhor. me fala a Santíssima Trindade. Quem são os três? Começa pelo Pai, depois vai para o Filho, depois vai para o Espírito Santo. Deixa eu ver. Só porque a palavra santo vem no final, deixa de ser espírito, nego. Não, senhor. É espírito igual. Lá no princípio, o grande lá de cima, o que que falam dele? Ele era um espírito que pairava sobre as águas. Espírito. Não era entidade, não era homem, era um espírito. Hoje, o senhor está tendo um diálogo com um espírito. Graças. Claro que não sou igual, mas não deixa de ser espírito. Aí eles batem no peito, condenam e julgam, sabendo que eles não têm direito de julgar as pessoas que hoje vivem na Umbanda, vivem no Candomblé, em religiões de matriz africana. Eles julgam, negão. Por que que eles julgam se eles são seres humanos? Tão falíveis quanto, né? Isso é. Agora, porque vem a palavra santo no final, espírito e santo. É espírito. Espírito vem de espiritismo, espiritualismo, espiritualista. É espírito. O espírito é aquilo que tu não vê, é aquilo que tu acredita, pela tua fé. Ah, porque eles usam a palavra santo no final, é do grande lado de cima. Se não tem a palavra santo, é do lado de baixo, negão. São tudo espírito. Certo. E diz lá, né? Não sei se é João 8,7, mas diz assim, aquele que não tem, aquele dentre vós que não tiver pecado. O que que eu falei pro senhor um tempo atrás? Olha lá. O telhado do senhor também é de vidro, então não atire a pedra no telhado do vizinho. Tá certo. E não só, vamos deixar claro que o senhor está dizendo isso, que existe muito isso de usar não só a evangélica, mas a religião como em geral, como uma fachada e de hipocrisia do santinho que no fundo não é santo de nada. É santo do pau louco. Negão, a palavra leque é a mais certa. Isso é um leque, negão. Só que é um leque que não tem fim, negão. Vai se abrindo, dá 360 graus de volta e ainda dá três voltas. Mas o senhor também não acha ruim que uma pessoa que se arrependeu de verdade busque se redimir? Porque tem disso também. Tem quem se arrependa. Mas aquele que se arrependeu, o que ele tem que fazer? É buscar, não impor religião, não impor o que o outro tem que fazer. É apenas ensinar. Ensinar não é impor, negão. E ensinar com exemplo, né? Não só com a boca. Isso é. Que a boca fala rapidinho. Entendi. É muito fácil falar, quero ver na prática. Então aí a gente fala assim, olha, eu sou evangélico, então, se é evangélico, você tem aí a Bíblia, tem o acesso, tem o respeito pela palavra de Jesus. Isso Então é. você sim deve mais que os outros praticar o amor a si mesmo e ao próximo. Isso é. O senhor, vou lá, bato na casa do outro que não está preparado para ouvir e quero tirar ele à força no tapa. Para seguir o Aí que. ele mesmo está se contradizendo com a palavra do Santíssimo, livre arbítrio. Ê, seu tiririca, que Em satisfação. vez de ele pegar e forçar o seu semelhante a seguir o que ele está seguindo, negão, que entregue na mão do homem e apenas ore pelo seu próximo. Se ele for um homem de fé, não precisa bater todo dia na porta do seu próximo pregando a palavra. Apenas entregue na mão do homem. Isso sim é fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê, apenas tendo a certeza do que vai acontecer. Fé, né? Isso mesmo. E o senhor falou do candomblé, o senhor falou da Umbanda, religiões com matrizes africanas. O senhor ajuda de alguma forma outras religiões a não ser a Umbanda? Eu não ajudo religiões, eu ajudo seres humanos. Não importa a religião que ele siga, importa a fé dele. Então fala aí uma pessoa que o senhor ajudou assim que é de outra religião que não. Negão, não vou citar nome. Não, não é uma pessoa, mas eu falo assim, o que o senhor fez? Tem uma senhora, eu chamo ela de velhinha do Aleluia. Então tá bom. Não fala nome, não. Isso mesmo. É uma senhora que ela é de uma igreja evangélica. Hoje ela está lá com seus 70 e alguma coisa de idade. Isso é. A casa dessa nega é cheia de pessoas que buscam orações dela, porque a senhorinha tem um dom da oração. Ela vai lá, ela ora pelas pessoas, ela segue certinho lá dentro dos preceitos que são pregados a ela como matéria. Vai até a igreja, ora, tem a sua Bíblia. Mas chegou um fato no momento da vida dela, que ela precisava de um ouro na terra para regularizar uma situação particular dela que não vem ao caso. Chamou eu dentro do barraco dela. Eita. Negão, em 3 meses está tudo resolvido. E ela ainda falava para quem quisesse ouvir, que se o grande lá de cima quiser e o Tiriri me ajudar, eu vou conseguir. Não tive preconceito por ela ser de uma determinação religiosa diferente, seria uma evangélica. Eu quis e segui a fé e o coração dela. Se alguém que estiver escutando essa nossa conversa tiver dúvida, que procure meu nego, que meu nego leva essa pessoa até o barraco dessa senhora evangélica. Não, não, mas se tiver gente que tem de outra religião que quer a ajuda do senhor, não, não precisa ficar com vergonha, não, né? Não, negão. Basta ter fé. Ter fé e pedir, negão. Mas o fato do senhor ser Exu, eles têm medo. O senhor acha que deveria ter medo? O que que causa as pessoas terem medo de Exu e por que que o senhor pode ensinar a gente que não se deve ter? Lembra que eu falei para o senhor negão, o porquê que hoje está aqui os neguinhos, o senhor não está vendo, mas tem uns negros aqui que são filhos do barraco. Se chegar um preto velho e falar para os neguinhos, meu filho, não bebe a bebida alcoólica, faz mal para o senhor. Lá com a humildade do preto velho, eles escutam, ah, mas foi um preto velho que falou, não estou nem aí. Agora se o Exu chegar e falar, se o senhor beber, o seu fígado vai se estourar. Ele não bebe mais, negão. Nem sempre o respeito é tudo. Às vezes tem que botar um pouquinho de medo, negão. Sim. É igual eu falei com o Exu Mirim Tempestade. Isso é. O senhor já ouviu falar desse. Isso é. Dessa. Um grande e pequeno Exu, vamos dizer assim. Ou um pequeno grande Exu. E aí ele disse assim, quando a gente chega nas paradas, a gente já chega nas voadoras e faz a casa cair mesmo, porque a gente detesta hipocrisia. Isso é. Não queria ajuda? Então eu Não faço a adianta eu casa dizer cair. para o senhor que o Exu vem só mostrar respeito, que o Exu tem que impor medo também no ser humano. Que é através do medo que eu aprendi a respeitar, negão. O Exu, não o ser humano. Pais no santo, caciques de umbanda, baba lorixás e alorixás tem que impor respeito, não medo. Porque são matérias. Agora nós, como Exu, tem que botar um pouquinho de medo mesmo. E se por estar assim, ah, botou medo só porque quer assustar, damos uma cutucada para mostrar que nós temos capacidade. E vocês não fazem nada fora do merecimento, não é? Que a pessoa cria o merecimento para vocês, colocarem de volta no trilho. Isso é, negão. Claro, tem coisa. Tem um ditado na terra assim, vou dizer pro senhor, não sei se o senhor conhece. Se andar muito na linha, o trem passa e pega. De vez em quando é bom, negão. Dá uma escapadinha, mas por que que é bom? Porque nessa escapadinha cai, quebra a cara e aprende. Se carregar os aparelhos hoje, os negros encarnados, sempre embalando nos seus braços, negão, não vai ensinar ele a andar. Nós, como Exu, damos o direito. Caminha e anda. Eu estou aqui para te orientar. Mas de vez em quando, negão, nós damos uma cutucadinha para eles aprenderem que nem tudo vem fácil. Tá certo. O senhor já encontrou com um ser humano depois que ele desencarnou? Ele desencarnou, aí, vai lá, Tiriri, vai lá dar uma ajuda. Ou não é um trabalho que o senhor faz? Não, negão. Esse daí é das almas, né? Isso é. Porque é o primeiro passo. O ser humano desencarnou alma, cemitério, calunga pequena. Entendi. Lá vai ser encaminhado pelo grande da balança. Depois que passou por lá, já não é mais um desencarnado. Já é um Egum ou um Exu pagão. Aí vem pra nós. Certo. E como é que o senhor vê os outros espíritos, por exemplo? Os daí da casa o senhor já conhece todos, né? Conheço, mas Mas não sei assim. tudo sobre eles. Mas sim, só como compadre, só. Ô, compadre. Deixa eu ver, são uns convidados a girar no mesmo barraco que eu. Entendi. Então, há um respeito entre vocês. Isso é. Não amizade. Isso é. Mas uma coisa é dita, se giram neste barraco, primeiramente defender o seu aparelho, defender a sua matéria e depois defender o barraco. Defender contra o quê? Negão, o senhor sabe que hoje o ser humano, não estou generalizando, mas um ser humano quer furar o olho do outro. Eita. Hoje a palavra status fala mais alto. Sabe o que que a religião de Umbanda se perdeu, negão? Foi na palavra chamada poder. Hoje ninguém mais quer ter axé. Hoje eles querem ter poderes. Hoje ninguém se importa em ajudar o ser humano E o próprio que ajudou sabia que ajudou. Não, eles querem que o segundo saiba que foi ele que ajudou. Ai. Para ter nome e renome, ser renomados dentro da religião. Totalmente fora dos princípios da Umbanda que prega a humildade. Sim. Ah, e quanto, por falar em humildade, a gente sabe que a Umbanda é a manifestação do espírito para caridade, né? Isso é. E um espírito certa vez me disse assim, nesse diálogo, falou assim: olha, se você é Exu, você vem na Terra para beber e dançar e não é para fazer caridade, então qual que é o propósito de se incorporar? O Negão, que o senhor tem a dizer a respeito disso? eu quero tanto o senhor quanto os que estão aqui na minha volta me citem. Quantos procuram Exu para ser feito uma caridade? São poucos. Eles procuram uma caridade no preto velho. Procuram uma caridade no caboclo. Para o Exu eles nunca procuram caridade, negão. Eles pensam por ser Exu, que é a palavra que assusta. É a pombagira, tem chifre, tem rabo, tem guampa, que ali tá escape para eles fazerem o mal para o seu próximo. Isso não é caridade, negão. O Exu faz caridade, sim, de acordo com o mérito de quem está pedindo. Sim, só de ouvir, né? Só de Isso. ouvir a pessoa já é uma caridade. Vou dizer para o senhor, tenho que falar dessa mulher que me encanta, assim como encantou o senhor, encanta vários. É. Dona Maria Padilha, no aparelho de meu nego, para 12 anos de chegada. 10 anos de chegada nesse corpo, nunca cobrou nada. Tudo o que pediu, ah, o que que a senhora quer em troca? Ela só dizia, só quero a tua fé. Mas aí vem um ser humano e ensinou para ela, Padilha, só de fé, só de caridade, o seu aparelho não vive. Começa a cobrar. E ela pergunta, como é que eu vou cobrar, nega? Cobra assim. Primeiro pede o teu de beber e o teu de fumar, para não sair do bolso do teu nego. E depois, fala assim para as pessoas, o valor que vai ser cobrado não é comigo. Fala com a minha matéria. Entendi. E mesmo hoje, a matéria, pelo que eu entendi, vai analisar o caso e se for alguma coisa supérflua que não tem muita necessidade espiritual no momento, daí sim que cobra. Negão, um exemplo assim. O senhor chegou até a mim, desempregado, e me pediu um emprego. E o senhor já está desempregado, negão. Como é que vai ter capacidade do meu nego cobrar um ouro do senhor? Se ele recebeu um dom de abrir, de fazer trabalho, ele sabe como, para abrir seus caminhos, como é que ele vai cobrar de um desempregado que está sem ouro? Aí vem caridade. Aí o senhor chega até o meu nego, numa outra ocasião, com uma doença no seu corpo. O senhor escolheu a doença, nego? O senhor quis estar doente? Não, ninguém escolhe estar doente. Você precisa de um axé, de cura, porque o senhor está doente. Vem caridade. Agora chega alguém, o senhor brigou lá com uma pessoa que o senhor ama, se separaram da matéria. E quer essa pessoa de volta. É justo, negão, fazer caridade para isso? Mexer no livre-arbítrio da outra pessoa? Ou então, assim, chega falando: a minha empresa tá boa, mas eu quero melhorar mais ainda. Está boa, tá boa. Se quer ficar, então tem que ter seu preço para isso. É, daí faz sentido. Está passando fome? Não. Está com sede? Não. Então o que é melhor o quê? Quer status? Então paga para ter teu status. É. Olha lá. Mas daí já é. Muita gente vai falar assim: bom, eu acho que então não devia fazer o trabalho para essas pessoas no lugar de cobrar. Mas daí, isso daí o cara tá julgando, né? Cada um fala o que quer e quem fizer errado vai pagar e boa. Negão, Né? Deixa todo mundo fazer o que acha certo. palavras não são minhas. Palavras do meu aparelho, do meu nego, que eu vou usar agora. Fazer caridade sempre. Agora, pagar para fazer caridade nunca. Ah, entendi. A vela que está acesa aqui, iluminando o congânimo, não foi ganha por caridade. Hoje, esta coisa, não sei como é que é o nome disso aqui, negão. Essa coisa que nós estamos conversando, negão. Sim, sim. Aparelho. Chama-se eletrônico. Eletrônico vem de eletricidade. E a eletricidade tem que ser paga. Sim. A companhia que faz o cobrado da energia, negão, não faz caridade pro terreiro de Umbanda. O dono do terreiro tem que pagar a energia. Sim. Os banhos que são feitos, é usado água. A limpeza, a manutenção de um terreiro, tudo tem um gasto. E, infelizmente, negão, ninguém faz caridade. Tudo tem um gasto. Realmente. A gente não para para pensar, mas tudo tem um gasto. E quando você faz caridade por dizer assim, ah, vou tirar do meu bolso porque depois que eu morrer eu vou ganhar em troca. Isso daí não é muito caridade, né? Isso daí é querer algo em troca. Isso é. A caridade seria... Vou fazer porque eu te amo, ser humano. Pronto. Se eu ganhar depois, eu não ganhar, é a mesma coisa que um passarinho voar. Isso é. Ser humano, vou te ajudar hoje porque eu te amo. Uma matéria contra a matéria. Vou te ajudar porque eu amo o ser humano. Então vou te ajudar. Isso é caridade. Não, vou ajudar porque eu sei que depois, como dizer aquela palavra, mais... Ele tem para dar e com o outro para tirar. Qual que é a palavra? Qual que mais é? Mais ele tem para dar que o outro para tirar. Deixa eu ver. Isso é interesse, negão. Interesse, olha. Que uma mão tem 5 dedos. Aponta um dedo pra mim, negão, e olha quantos voltam pro senhor. Eita. O telhado de todo mundo é feito de vidro. Então cuidado ao tirar uma pedra no telhado do seu vizinho. Porque o teu também é de vidro. Então, é isso que o senhor ensina, né? Olha, vamos cuidar da gente, daí a hora que a gente estiver perfeito, daí também nem precisa cuidar dos outros, porque o próprio exemplo já vai ser a força que os outros precisam para se melhorarem. Negão, eu uso essa palavra aqui, direto. Eu não sou perfeito, o senhor não é perfeito, ninguém é perfeito. Sim, é. O mais perfeito de todos que teve como vida na Terra, ainda coitado, foi crucificado, negão. Foi. Então, quem é um ser humano hoje para julgar alguém? Ou quem é um Exu para julgar outro Exu, ou julgar um ser humano? Não. Nós estamos aqui hoje para ensinar a vocês, humanos da Terra, a viver de uma maneira melhor. Entendi. Nossa. Hoje me sinto gratificado por ter sido adotado na falange de Tiriri. Mérito meu quando vivo também, negão. Porque tudo que o senhor faz hoje na terra pode não colher hoje, negão. E dizem na terra que o que se planta, que se colhe, é mentira. Porque a vida acaba na matéria, mas no espírito permanece. Então, muita coisa que hoje o ser humano faz, ele pode não pagar na matéria. Mas no mundo espiritual, ele vai ter que arcar com as consequências. Por um mérito meu, negão, hoje eu fui adotado por uma falange de Tiriri.